Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. Isso não é um conto de fada, não, meu irmão. Esse lugar existe e é pra lá que nós iremos. Os salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Oh, glória a Jesus. É pra lá que eu vou. Imagine onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. Demais.